querendo ser aquilo que nunca pôde ser, aquilo que nunca podia de forma alguma ser. Julgava pela inconsciência ser bom, puro e santo, formar uma vida mais equilibrada, sempre pensando assim, e vendo tudo ao contrário do que julgavam nas imaginações. Imaginando sempre o bem e encontrando sempre o mal. E assim, vejam a vida da inconsciência. É tão lamentável a descrição deste conteúdo de matéria, deste embuste de matéria, que é um desprazer muito grande viver com este corpo de lama, com este fardo de lama, somente para sofrer. E depois de tanto sofrer, desaparecer. É triste o comentário desta desdita, mas assim foi enquanto vinham vivendo como animal racional. Agora não, porque agora já entraram na fase de aparelho racional. O fim é muito diferente, é um fim brilhante, por ser racional. Mas como vinham vivendo inconscientemente, o fim seria o desaparecimento de todos, pelo progresso da degeneração. E assim, tinha que chegar o dia, como chegou, como está aí em suas mãos, do conhecimento do porquê que eram assim, do porquê que assim estavam, como animais, como animal racional, vivendo inconscientemente, estupidamente, porque a vida do animal, por ser animal, é uma vida estúpida, porque como animal, não sabiam por que viviam assim. Como animal, não sabiam por que eram assim. Como animal, não sabiam por que eram animais. Sabiam que eram animais, mas não sabiam por que o eram. E assim, não deixava de ser uma vida estúpida, como muitos consideravam, a nulidade do seu próprio ser e a nulidade desta vida assim ser. Portanto, vejam quantos quesitos, e por estarem envolvidos pelas ilusões, iludidos com a vida, não podiam dar pela causa dos quesitos, aí expostos, para uma análise do que foi a vida de animal racional. O animal é, como viam, sempre querendo ser um melhor do que o outro, por ser animal, recheado de defeitos, ciumento, vaidoso, ambicioso, ganancioso, isto tudo é do animal, por ser animal. Fanáticos, convencidos, mentirosos, enfim, uma infinidade de defeitos que, se for minuciar, vai muito longe. Traidores, falsos, Judas, fingidos, enfim, se for minuciar, vai muito longe. Tudo isto por estar na categoria de animal. Por ser animal, é que não podia deixar de ser assim, com uma infinidade de defeitos, e falando sempre em perfeição. Olha se o imperfeito, sempre cheio de defeito, sabe lá o que é perfeição. Inconsciente, que pensa que está certo, fala em certo inconscientemente, como coisa que o seu ser fosse certo. Pois, se o animal desconhece o porquê do seu ser, o porquê é um animal, como é que pode conhecer o certo e falar no certo? O certo de um animal é um certo animal, é um certo inconsciente. A perfeição de um animal é uma perfeição de inconsciente. A beleza do animal é uma beleza inconsciente. A perfeição do animal só pode ser uma perfeição inconsciente. E assim sucessivamente. Para ver o ponto de desequilíbrio da formação do animal racional. Um desequilíbrio tão grande que viviam a vida inteira se contradizendo. Se contradizendo por serem feras bravias, por serem animais. O animal é feroz, é genioso, é nervoso, é furioso, é raivoso. Tudo isto por ser animal, como já foram. Agora não, estão em outra fase completamente diferente, a fase do equilíbrio racional, a fase de aparelho racional.

Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje presta, amanhã não presta. Vivendo assim, inconscientemente. Então, tinham que manter a desregulagem em tudo, o desequilíbrio em tudo. Hoje está bom assim, amanhã já não está. Hoje serve assim, assim é que é o certo. Já amanhã não é. Já não está certo. Hoje arruma de um jeito, assim é que está bom. Já amanhã desarruma, arruma de outro jeito. E assim, tinham que viver com essas funestas multiplicações de desacerto, por viverem em experiências, por a vida ser de experiências, sempre todos procurando acertar, e sempre por acertar, todos procurando o direito, e sempre por encontrar o direito, todos procurando o bem, e sempre por encontrar o bem, todos procurando a paz, e sempre por encontrar a paz. Enfim, tinham que viver nestas confusões, ou nesta confusão tremendamente irresistível. E daí o sofrimento, os padecimentos, e não tendo mais o que dizer, inconscientemente falando, por desconhecer a razão do seu ser, a razão do mundo e a razão de tudo assim ser. Então, tinham que viver nesta balança à procura do certo a vida inteira, e sempre por acertar. O certo aparente, este é que brilhava. É certo hoje, amanhã não. O bem aparente, este é que brilhava. Está bem hoje, mal amanhã. E assim, tudo aparência e nada mais. E as multiplicações das aparências, deixando todos tontos, sem saberem o que fazer para pôr termo a todo este desequilíbrio, a todas essas desregulagens, ficando todos tontos e dizendo muitas vezes: esta vida ninguém entende, ninguém compreende, é uma vida cheia de mistérios, e enquanto assim permanecer, ninguém pode endireitar coisa alguma, porque está direito hoje, amanhã já não está direito, aparentemente hoje, já amanhã não está. Hoje é uma coisa, já amanhã é outra. Enquanto esta nossa vida estiver envolvida por estes grandes mistérios, nunca isto pode endireitar, só pode piorar. Assim imaginavam e falavam os desiludidos, cansados de lutar para uma vida melhor. Não podiam de maneira alguma alcançar esse melhor, por tudo ser aparência. Está melhor hoje, amanhã já não está. Está vivo hoje, amanhã já não está. Morreu. E assim, uma vida inconsciente, sem saber por quê. Uma vida de mortais, sem saber por quê. Uma vida que ninguém teve garantia, e sem saber por quê. Enfim, uma vida de um desequilíbrio tal que acabavam todos dizendo: sabemos muito aparentemente, mas verdadeiramente não sabemos nada. O sofrimento prova que nós não sabemos nada. O sofrimento da nossa vida prova que nós não sabemos nada. Se nós soubéssemos, como pensamos iludidamente muitas vezes que sabemos, se nós soubéssemos, não sofreríamos. Se nós soubéssemos, não éramos uns sofredores. Então, o que adianta esta sabedoria só para sofrer cada vez mais? Não adianta nada. Está provado que ninguém sabe nada. Aparentemente todos sabem muito, mas aparências não são verdades. Portanto, o saber verdadeiro pode ser que chegue ao nosso conhecimento, que chegue aqui ao mundo. Eis o comentário de muitos desiludidos. Quanto mais procuramos nos organizar, mais desorganizados estamos, satisfeitos de um lado e mal satisfeitos de outro. Se estamos bem de um lado, estamos mal de outro. Enfim, fala-se em tanta coisa boa, fala-se em felicidade, mas onde está ela que eu nunca vi um sofredor ser feliz? Vida de sofrimento, todos sofrem. Esses engabelos aparentes, que nunca resolveram a felicidade verdadeira de ninguém, a felicidade verdadeira ainda não chegou ao mundo. Quando chegar a felicidade verdadeira ao mundo, tudo se modificará. Isto é comentário de muitos que imaginam e estudam a vida e veem esses fracassos todos. Então dizem, a vida é uma ilusão, de uma ilusão nasceu a vida. E assim vivem todos iludidos com a vida e com os pertences da vida, até saberem o porquê desta vida. E assim a vida sempre foi confusa, marés altas e marés baixas, marés vazantes e marés cheias, ondas altas e ondas baixas. E assim é a vida do encanto, a vida do encantado, a vida do animal que não sabia o porquê que era um animal, que não sabia o porquê que era encantado, conservando todos esses mistérios sem poder solucioná-los por estarem encantados. Então, a vida se tornava amargurada cada vez mais, e todos agonizando, agonia permanente, sempre com pavor da morte, porque nunca sabiam como iam morrer, sem saber como iam morrer. Então, sempre com pavor da morte, sempre com medo da morte. Como é que eu vou morrer assim? Será que eu vou morrer assim? Será que eu vou morrer deste jeito? Será que eu vou morrer daquele? Será que eu vou morrer disto? Será que eu vou morrer daquilo? Será que eu vou ficar assim? Enfim, imaginando uma infinidade de coisas, de modos e maneiras, com pavor de serem surpreendidos, sem esperar, pela morte. E assim, vivendo agonizado a vida inteira, muitas vezes com vontade de viver, com muito prazer de viver, tendo prazer de viver, e a si mesmo, sofrendo muitas vezes. E de repente terminou a vida. E assim, vejam que fracasso, que pedestal de angústias tremendas, que pedestal de angústias permanentes, que pedestal de angústias que aumentava o sofrimento de muitos. Muitas vezes, uns com pena de morrer, outros desiludidos e morrendo satisfeitos, uns com pena de morrer e outros sem querer morrer, outros tendo necessidade de viver, por isso, por aquilo outro, devido a isto, devido àquilo outro, e a morte chegando de repente e acabando os sonhos. Os sonhos de todos e os pesadelos de todos. Todos sonhando uma infinidade de coisas. Todos sonhando com preciosidades, com grandiosidades, com castelos românticos, e tudo se acabando de um momento para outro. A vida dos sonhos, a vida dos sem fim. Nunca souberam como foi o princípio e muito menos o fim. A não ser agora que estão sabendo, que já sabem muito bem de onde vieram e para onde vão. Mas vejam a vida como sempre foi tão espinharenta, por ser uma vida de matéria, uma vida surgida do nada e se tornando em tudo aparente, sonhando todos em serem aquilo que não podiam ser. Por não se conhecerem, sonhando serem um tudo sem nada serem, sonhando de olhos abertos, pensando serem um tudo que não podiam ser, por desconhecerem o seu verdadeiro ser. Esquecidos que surgiram do nada, que se formou em um tudo aparente, surgidos do nada, para daí um pouquinho terminar em nada. Mas, como estão sonhando de olhos abertos, pensam ser aquilo que não são. Pensam ser em grandes coisas, sem o serem. Pensam ser aquilo que não são, porque estão sonhando. Estão sonhando de olhos abertos, variando. O que é feito do nada, nada é. mas por estar sonhando de olhos abertos, pensa que tudo é. Quando cai na realidade, é que vai pensar no seu ser de um tudo aparente, e diz: quem não conhece sonha muito, sonha demais e sofre as consequências dos sonhos. Quem sonha de olhos abertos não sabe o porquê vive, porque se soubesse não sonhava, se soubesse não vivia sonhando, porque a vida é um sonho e por isso é uma vida aparente. Por isso, hoje estamos aqui e daí a pouquinho debaixo do chão. Portanto, todos sonhando que somos aquilo que não somos. Estamos perdendo tempo em pensar sermos aquilo que não somos. O viver assim é uma coisa mais negativa que possa existir, tornando-se uma estupidez e uma inconsciência tão grande que não tem cabimento. Nós vivemos enganando-nos a nós mesmos e sofrendo as consequências da nossa inconsciência. Não é possível que continuemos a sermos contra nós mesmos. Temos mesmo que procurar novos métodos, novas fórmulas, para que não sejamos contra nós, para não vivermos trabalhando contra nós, aumentando as nossas angústias, multiplicando o nosso sofrimento. Então aí, quando a pessoa, quando o animal racional chega a este ponto de raciocínio, é que está procurando a luz racional. E uma vez encontrando-a, vai marchar na estrada racional com a luz da razão das coisas, dos motivos do ser e da origem do ser. Então aí, entra na reta racional, porque alcançou a nulidade da vida de animal racional. Enquanto mantinha a vida de animal racional, o realejo só tocava uma música, só sofrimento e mais sofrimento, e sempre a multiplicação do sofrimento, e mais sofrimento. E assim, hoje, conhecendo e sabendo o porquê de tudo isso, sabendo o porquê da fase de animal racional e o porquê das infinidades de fases que já se passaram, o porquê que o animal racional vem mudando de fase em fase para a lapidação do animal racional, para preparar o animal racional, por meio da lapidação, para entrar na fase de aparelho racional, pois está aí, em suas mãos, a fase de aparelho racional, a fase racional, e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, o animal, para deixar de ser animal, tinha mesmo que sofrer muito para a lapidação do seu ser, para depois de lapidado, passar para esta fase que aí está, de aparelho racional. Então, aí, como já sabem, cessando o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo, porque ficou ligado ao seu mundo de origem por meio do fluido racional, desligando do aparelho a parte animal do corpo, o fluido elétrico e magnético. Então, o animal racional tem equilíbrio racional conscientemente, por estar sendo orientado racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Agora, vejam o quanto o animal racional já penou para sua própria lapidação. E assim, hoje, todos como aparelhos racionais, vivendo brilhantemente por receberem todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E hoje, todos com a definição do mundo e de sua criação em mãos, a definição desse mesmo mundo e de tudo que existe nesse mundo. Hoje, todos sabendo e conhecendo de onde vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão, para seu mundo verdadeiro de origem. E assim, custou um pouquinho para libertar o animal racional do encanto mas até que chegou o dia de todos terem a definição desse mundo e do porquê dele, a definição do seu ser, de todos os seres e o porquê do seu ser. E assim, hoje, é ler e reler, para entender cada vez mais claro, cada vez mais brilhante, cada vez mais impressionante, lendo e relendo, vai entendendo cada vez melhor, compreendendo cada vez melhor, até entender convicta e baseadamente, porque no mundo dos bichos existe uma infinidade de confusos que fazem confusão de tudo e até de si mesmo. E os confusos, entendendo, chegam à mesma conclusão dos que não são confusos. Confusos com razão de ser, por serem doentes, por serem gerados de uma bicheira, e por isso a geração microbiana, a geração de bichos, que se formou em um tudo aparente, e como estão variando, tudo pensa saber e conhecer, e no ver das coisas, não sabem nem conhecem, pois nunca conheceram o porquê do seu ser, nunca conheceram o porquê de sua existência assim ser. Mas o confuso é assim mesmo, desconhece tudo e finge que conhece, e por fingir que conhece, faz confusão de tudo, vivendo confuso consigo mesmo. O confuso é um doente. Essas repetições são para os confusos. Se não entenderem de uma forma, entenderão de outra ou outras. Um ser feito de matéria, de origem do mal. Matéria é de origem do mal, de uma bicheira. Por isso é matéria. Quem é feito da origem do mal é mal, e por isso é um doente e vive variando a vida inteira. E por ser doente, é confuso. O doente, variando, faz confusão de tudo. O confuso custa entender as coisas e nunca entende, porque está sempre confuso. Para entender, é preciso muitas explicações. Mas, depois que entende, fica muitas vezes melhor do que quem dizia que entendia, porque o confuso errou primeiro muito para depois acertar. E depois que acerta, acabou-se. Acabaram-se as confusões. E assim, a natureza de cada um é diferente uma da outra. Todos são diferentes. Por isso, estão aí estas repetições, por todos serem diferentes uns dos outros. Cada qual interpreta do seu modo, e para que todos cheguem a uma conclusão só, é que está aí uma infinidade de repetições, porque todos são diferentes, não são iguais. Se fossem iguais, não precisavam repetições. Por não serem iguais, é que precisam de uma infinidade de repetições. Tudo isto por serem deformados, e por serem deformados, é que são todos desiguais, são todos diferentes uns dos outros. Por assim ser, é que existe uma infinidade de repetições, diferentes, para que todos entendam e compreendam. Então, quanto mais repetições, melhor para muitos, e desnecessário para outros. Desnecessário para outros que não precisavam e não precisam dessas repetições. Então, ficam encabulados com as repetições. Está aí o porquê das repetições. O confuso é a si mesmo, por qualquer coisa fica encabulado. Por não saber o porquê, fazem bicho de sete cabeças. Está aí o porquê das repetições. Então, não estão vendo que todos não são iguais? Que todos são diferentes? E assim, vejam que tristeza serem assim. Com a deformação e serem deformados, ficaram assim, todos diferentes uns dos outros. Mas todos chegarão a uma compreensão só, a um entendimento só. Entender e conhecer o porquê do seu ser, o porquê de todos os seres. Então, todos chegarão a uma só conclusão, de conhecer a definição do seu ser, de onde vieram e para onde vão. Que era o encantado? Um misterioso ser, fazendo mistério de sua origem, fazendo mistério de seu ser, envolvido numa vida misteriosa, fazendo mistério de tudo, da sua origem, da origem do mundo e da origem de tudo. Viviam misteriosamente sem saber por que viviam. Hoje, desencantado, sabendo por que está vivendo, por que se desencantou, teve a solução do seu ser misterioso e de todos os mistérios que o envolviam no mundo e no seu ser. E assim, vivendo inconscientemente, envolvido em mistérios, vive inconsciente, não sabendo definir nem divulgar o porquê de sua existência. A sua existência era um mistério, a sua vida era um mistério. O mundo em que vive e vivia é um mistério. Então, tinha mesmo que viver sem saber por que vivia, misteriosamente deste jeito. Tinha mesmo que viver inconscientemente. Falavam em consciência, mas numa consciência fantasiada, numa consciência misteriosa. Por isso, vivia de aparências inconscientemente, por não saber solucionar todos esses mistérios, por ser encantado, vivendo enigmaticamente, considerando o mundo e o seu ser um enigma indecifrável, porque não sabia, não conhecia e não sabia descrever o porquê do seu ser, por estar encantado. Então, tinha que viver mesmo assim, de aparência, e quem vive de aparência, vive inconscientemente. O inconsciente não sabe por que vive, e por isso vive de aparências. Agora, vejam como estavam encantados. Encantado é aquele que vive sem saber o porquê de sua existência, sem saber o porquê de sua origem, sem saber por que se originou assim, sem saber de onde veio, de onde partiu ou surgiu a sua existência, por que se originou assim. O encantado não sabe descrever o encanto do seu ser, por estar encantado, vivendo inconscientemente, igual a outro animal qualquer, que não sabe descrever ou não sabia descrever a origem do seu ser. E assim, hoje, as soluções de todos os mistérios que o envolvia nesse encanto em suas mãos. De onde vieram e por que vieram? Por que se originaram assim? O porquê ficaram assim? Qual foi o primeiro passo para essa derrota? Para onde vão? Como vão? Como é que vão? E do porquê vão para o seu verdadeiro mundo de origem? Porque tudo o que existe é porque existe a origem. E a origem do animal racional é o mundo racional, é a planície racional. Então, hoje, todos sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, sabendo e conhecendo o porquê ficaram assim como são e o porquê da origem desse mundo assim ser. Então, hoje, todos alegres e felizes por terem em suas mãos a solução dos mistérios que envolviam todos desta maneira em que todos viviam e não sabiam por que viviam. Viviam porque tinham vida, mas não sabiam o porquê da vida, o porquê da sua existência, vivendo em um mundo sem saber o porquê dele. Enfim, hoje, todos se conhecendo e sabendo o porquê do mundo em que vive, sabendo o porquê da sua existência, que foi nada menos e nada mais do que uma aventura de mais consequências. Aventura esta na qual estavam aí, sofrendo sem saber porquê, continuando a viver de aventuras, porque o princípio foi de aventuras, e tinham que viver sempre de aventuras. Está aí o porquê de serem aventureiros, aventuras estas de mais consequências. E um aventureiro é aquele que não sabia por que vivia, então vivia de aventuras. Hoje já sabem por que vivem. E assim, a vida se constituiu de lama. Matéria é lama. E dessa constituição, os encantados não sabiam o porquê dela. Faziam dela uma coisa que nunca foi. Eram iludidos com as fantasias, por fantasiar tudo de uma tal maneira que ficavam cegos, vivendo de aparências, chamando aparências de verdades e dizendo: aparências são verdades. Ponto ridículo em que chegaram de desequilíbrio, fazendo da mentira a verdade, vivendo de aparência, sofrendo as consequências e dizendo que a vida era esta mesma, sem saber, sem conhecer o porquê da razão da vida, falando assim inconscientemente. Vejam o encanto que ludibriou a todos, todos dominados pelas fantasias, pelas aparências, pelas riquezas da lama, julgando a vida ser esta mesma, por não conhecer, e na mesma hora se maldizendo, sofrendo as consequências da imposturice, da inconsciência e dos martírios das aparências. Belezas do nada, riquezas do nada, grandezas do nada. Não vale nada, porque tudo começou do nada e nada vale. O que começa do nada, que valor tem? Nada. Mas a inconsciência do bicho, a inconsciência do animal, dominou o animal de uma tal maneira, fazendo do nada tudo aparentemente, dando valor ao nada e sofrendo as consequências por manter o nada como se tudo fosse. O que surgiu do nada não vale nada, porque acaba em nada, por não ter valor algum. Mas a inconsciência fez com que as aparências tivessem valor aparente, e por causa desses valores aparentes, o sofrimento renitente dia e noite da vida do animal racional. O animal racional, por ser um animal, é que ficava assim deste jeito, inconscientemente, vida de inconscientes, e por isso o sofrimento é permanente do animal racional, por viver inconscientemente deste jeito, sonhando de olhos abertos. E quem sonha está certo? Não. Quem vive inconsciente está certo? Não. O certo chegou agora em suas mãos, descrevendo o porquê dessa calamitosa situação do animal racional. E assim, vejam a situação da inconsciência, a julgar o nada como se tudo fosse, sofrendo a se martirizar pelo nada como se tudo fosse. Agora, com o desencanto em suas mãos, conhecendo e sabendo o porquê dessa vida assim ser, dizendo: quanto sofrimento por nada sermos, quanto sofrimento por se valorizar o nada. Quem dá valor ao nada, quem valoriza o nada, não sabe o que está fazendo. É um inconsciente, porque o nada não tem valor. Tanto não tem valor que se acaba. Se tivesse valor, não se acabaria. Então, estão iludidos ou não? Iludidos pelo nada, só mesmo coisa de inconscientes. Só mesmo coisa de inconscientes. Ficar dominados pelo nada, iludir-se pelo nada, sofrer pelo nada, padecer pelo nada, martirizar-se pelo nada, como coisa que o nada tudo fosse. O nada, nada é. Então, para que vão dar valor ao nada? Só mesmo um inconsciente. O nada não tem valor, porque acaba em nada, e por isso tudo se acaba. Então, o valor em tudo é valor aparente, e quem vive de aparência é um inconsciente, e quem vive inconscientemente não sabe o que está fazendo, não sabe o que está dizendo, não sabe o que quer, por ser inconsciente. A inconsciência dominou o animal racional, por o animal racional não se conhecer. Agora é que estão principiando a se conhecer e a conhecer as demais coisas, para se libertarem desse caos da vida de animal racional. Então, como animal, tinham que viver a si mesmo, porque um animal, na classificação de animal, vive mal, porque o animal não tem consciência. Fala em consciência, mas não sabe o que quer dizer consciência. A dizer que a inconsciência é consciência. Trata a inconsciência de consciência, vivendo inconscientemente, dizendo que está vivendo com consciência, por desconhecer o porquê está vivendo, por desconhecer a razão do seu ser. Se vivessem com consciência, não sofriam, por a vida ser de inconsciências. Por a vida ser inconsciente, é que o sofrimento é permanente por viverem inconscientemente. Quem vive com consciência do porquê vive, não está aí nesta vida de lama e sofrimento. A vida consciente, da verdadeira consciência racional, é a vida racional, e não essa vida de animal. Basta ser animal para viver mal, assim, desse jeito, horrivelmente. Basta ser animal para ser inconsciente. Basta ser animal para sofrer e até conhecer o porquê é um animal para deixar de ser animal. Sabiam e sabem tanto, mas não sabiam o porquê eram assim. Não sabiam o porquê eram animal. E quem não sabe o porquê do seu ser, sabe o que diz? Sabe o que está fazendo? Sabe o que quer? Pois não sabe o porquê é um animal, não sabe o porquê é assim, não sabe o porquê das condições do seu ser, de sua vida, de sua formação assim ser. Como é que sabe o que está dizendo? Imaginariamente, imaginam uma infinidade de coisas, ao seu modo de ver, inconscientemente, dizendo que sabe. Sabe o quê? Pois se o principal nunca souberam que é a origem do seu ser, nunca souberam o porquê foram feitos de lama, nunca souberam o porquê foram feitos de matéria, nunca souberam o porquê foram feitos de vírus, de micróbios, com essa vida microbiana, com esses seres microbianos, nunca souberam. Como é que sabem o que estão dizendo? Como é que sabe o que está fazendo? Sabe o quê? De seu ser, que surgiu do nada, nunca souberam. Então, que sabem? Falar que nem papagaios? Falam que nem papagaios, por ser um animal. Se soubessem, não estariam aí nesta categoria de animal, sofrendo a vida inteira, penando a vida inteira, condenados a sofrer e à morte. Sabem o quê? Latindo uns para os outros. E assim, a inconsciência cegou todos de uma tal maneira que as aparências e as fantasias fizeram com que todos ficassem convencidos dessa sabedoria aparente, só para sofrer. Quanto mais dizem que sabem, mais se multiplica o sofrimento, provando que nada sabem. Portanto, papagaios, procura-se conhecer primeiro, para depois saber o que diz. Vida de papagaios com essas papagaiadas todas, por ser um animal. O animal é a si mesmo, basta ser animal. Um papagaio é um animal, e assim são os seres humanos, papagaios, que viviam aí nesse corpo, aí de lama, viviam aí sofrendo a vida inteira sem saber por quê. E assim, vejam, quanta brutalidade, quanta selvageria e quantas monstruosidades por viverem assim horrivelmente de aparências, por não saberem por que estão vivendo. Então, papagaios, procure a se conhecer para saber o porquê da razão do seu ser e da razão desta vida de papagaiadas. O papagaio que fala melhor é considerado mais adiantado. O papagaio que fala muito diz que sabe muito, e o papagaio que fala pouco, sabe pouco. Sabe o quê? Como coisa que sabe. Se soubessem como pensam que sabem, não sofreriam do jeito que sofrem. Sabedoria de sofredores. Sabedoria só para sofrer não é sabedoria. É uma coisa parecida com sabedoria, porque fizeram das aparências a verdade, as falsas verdades, a verdade inconsciente. E assim, verdadeira vida de bichos, bichos gerados da lama, vivendo da lama e acabando em lama. E assim, hoje, todos sabendo o porquê da constituição dessa vida assim ser, de animal, conhecendo e sabendo o porquê se originaram dessa forma, e todos sendo desencantados, sabendo o porquê de sua vida, tendo o conhecimento existente em suas mãos, e o porquê de passarem para a fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional, para abolir o sofrimento do animal, para que o animal deixe de ser animal, porque enquanto for animal, vive mal. Mas ninguém quer ser mais animal. Chega de viver mal, chega de sofrer. Todos querem ser aparelho racional para voltarem ao seu mundo verdadeiro de origem, a planície racional. A inconsciência do animal racional era tanta que imaginavam que alguém tivesse feito isso assim dessa maneira. Imaginavam que fossem feitos por alguém. Imaginavam que alguém tivesse feito esse mundo de sofrimento. Era o caso de dizer, só mesmo uma coisa de inconsciente, para dizer que foi alguém que fez esse mundo de sofrimento. Que hão de dizer que quem fez esse mundo foi um sofredor, porque se não fosse sofredor, faria uma coisa direita. Mas, por ser um sofredor, tinha que fazer todos inconscientes, assim desse jeito, sofrendo a vida inteira, sem saber por quê. E assim, a inconsciência era tão grande que imaginavam que esse mundo e que todos os seres tinham sido feitos por alguém. E hoje, estão vendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e quais os passos que deram para ficar assim nessas condições, encantados que eram, sem saber por quê. E hoje já sabem e conhecem o porquê dos primeiros passos que deram em entrar num pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. Daí vieram progredindo por conta própria, até hoje, sendo assim o mundo consequência de seus próprios habitantes. Mas a inconsciência era tão grande que imaginavam que existia um ser todo-poderoso que teria feito esse mundo assim, deformado, cheio de defeito. Tudo isso devido à inconsciência, a pensar que estavam certos, devido a estarem cegos de olhos abertos, assim, horrivelmente dessa maneira. E hoje estão vendo e sabendo por que assim são, por que fizeram assim, quais foram os primeiros passos que deram para ficarem assim. Eram racionais, puros, limpos e perfeitos, como sabem e conhecem, porque entraram pelo pedacinho da planície que está lá em cima, por não estar pronto para entrar em progresso. Então, neste pedacinho, por livre e espontânea vontade, e pelo livre arbítrio que tinham, vieram progredir por conta própria, e as consequências são essas que aí estão. No entanto, o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e como começaram a fazer e por que ficaram desconhecidos do seu verdadeiro natural e do verdadeiro ser, por se deformar em animal racional. E assim, vejam a inconsciência como dominou, por um certo tempo, o animal racional. A inconsciência dominou de uma tal forma o animal racional, que o animal racional, inconscientemente, falava: a vida é esta mesma. Tinha a vida, inconscientemente, como se fosse essa mesma. E na mesma hora, pensava que a vida não podia ser essa mesma, porque ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte. E por isso, achavam que a vida não podia ser essa mesma, mas, inconscientemente, não se cansavam de dizer: a vida é essa mesma, e o sofrimento provando o contrário. Ficava o animal no encanto, como sempre, por viver inconscientemente, vivendo como um papagaio que fala sem ter consciência do que está falando. Então, a vida do animal sempre foi mal, por viver inconscientemente. Por se acharem perdidos agora em cima dessa terra, não sabiam o porquê aí estavam vivendo sobre essa terra. Não sabiam o porquê de sua existência ou de suas existências em cima dessa terra. Não sabiam isso, não sabiam de onde vieram, nem para onde vão. E muito menos por que vieram parar aqui. Não sabiam para onde vão, nem como vão. E hoje, aí em mãos de todos, tudo esclarecido tão naturalmente, pela luz do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, o mundo verdadeiro de origem, a descoberta do mundo verdadeiro do animal racional, que é o mundo racional, a planície racional. Está aí em suas mãos o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional.